era escuta. Tudo. Tu para a descida? Repetiu 4 no 4, desce para nível 050. 050, 54 no 4. Aqui, acionamento no 06-3454. Contact, 3454. Exato, fica mais importante, 44. Próximo ponto de espera da 2863 ou não? Cuidado, ali ainda cola pista 28, vento 2, 80 graus, 12 nós. Ali ainda cola da 2863 ou não? Gente, o Guardião 01, reporte. Passando a rotatória de Simões Filho, o ajuste em Salvador é 1019. Salvador, o gol 1397, sente a informação mais. 397, Leos, aguarde para pedir autorização, qual nível? Solicito se possível coordenação no nível 160. 160, aguarde para pedir. Vai dar. Guardião 02, confirmaram prosseguir para o centro da cidade. Sessão para seguir para o centro da cidade. Ciente, chame controle 19.35, Guardião 02. 19.35, controle Salvador, Guardião 02. Enviando, Avianca 63 na hora. Ciente, mantém esse vento. Espera da 28 pronto. Espera 28 pronto, tá 3663. Tá 3663, mantém a posição antes da Golf. Deverá aguardar devido à aeronave que o precisa da colagem mesmo, destino e rota. Sim, te aguarda na Golf então, tá 3663. Aí eu tive o senhor, mantém a posição. Mantém a posição. Salvador, gol 1982. 28, TAM 3663. Avianca 63. preso no Uno da Gol Scott, chama o controle 19 decimal 35. 1935, bom final de semana pra você, ó. Finalmente, bom voo. O procedimento é em nave para a pista 28. Afirmativo, 2500 autorizado o procedimento, informará estabilizado, 3620. Comandante cordialíssimo, bom dia, o avião 631 no decolou na sua escuta. 631, contato radar vigilância, suba no nível 320, na saída gole, a formação tem um tráfego do helicóptero a 200 pés, sem modo Charlie, sem indicação de altimetria. Centro, o avião 631, 320 nesse momento, confirma. Afirmo, Avianca 6311, suba para o nível 320. 320, Avianca 6311. Tá 3304, chame centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.4. 2264, tá, 3304, bom dia. Quando reportado para a torre, a posição, nós já nos encontrávamos ingressando na Golf. Não, sem problema, só estou informando o senhor o motivo. Ok, senhor, então, estamos mantendo aqui a posição 3663. Checado o transponder no modo Charlie, canal 0102. Estamos aqui a 200 pés com a beira litoral. Gente, quando estou recebendo indicações do modo Charlie, recebo do modo Alpha, o modo de identificação. Porém, não recebo o modo Charlie. E a gente quer que o senhor fizesse uma cheque nesse equipamento de altimetria, ok? A mensagem chegou 3.3 para o Guardião 02. Controle, o Avianca 631, desvia a direita da rota. Vivo de Zilves, Avianca 631. Corona. Guardião 02, verifique o seu modo Charlie. Não estou recebendo indicações de altimetria. Está checado o modo Charlie, Guardião 02. Cruzão 60 para o 50, o trip 54 no 4. 45, 9, 2, 3. DS Zulu para a pista 28. Descendo para 2000. E LS da 28, 54 no 4. Autorizado Ilhéu, nível 1960, saída Gole, Eval, após direto Ilhéu. Decola da 28, curva esquerda, controle 119 decimal 35, aciona 5072, coteja. Autorizado Ilhéu, nível 1960, Gole, Eval, primeira curva esquerda 28, 1935 com controle de Salvador, 5072 no transponder, o gol 7, correção 1. 397. 1982. 1982, táxi via Alfa Índia, portão número 4. Índia para o 04, 1982. Voo 397, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará para pushback acionamento. Confirmando a saída, Gole Eval. Gole Eval, apoio direto Ilhéus. Sente. 020, compadre com aproximação, chame Torre Salvador, 198, decimal 6. 186 com a torre, muito obrigado, o senhor já informa que está estabilizado o visual da conta. Muito obrigado, bom dia. Torre de Salvador, muito bom dia, estamos 3620, já estabilizado aqui na sinal do RNAVE. Estamos 6 milhas para a cabeceira 28. 3620, continua a aproximação, aguarde pista livre, informa pista open em toda extensão. Obrigado, senhor 3620. Ponte 028, pronto, está 3454, linha de call de imediato, se precisar. Boa. Bom final de semana, pessoal. Comente. Recopiou o TAN 3454. Afirmo, mantenha posição 3454. Mateu ponto de espera das 28, TAN 3454. TAN 3663, decolou 04, chame controle 119.35. 135, obrigado, bom sistema. Igualmente, bom voo. Guardião 01, próximo da rotatória, chame a Torre Salvador, 118, decimal 612. Torre 118. Salvador, muito bom dia, TAN 3663, decolado na Gole. Outro 3663, contato, radar, vigilância, super nível 340. 340, se passar a aqui, então pode passar, se não tem algum problema com vocês? Não, tá sem restrições. Super obrigado. Super nível 340. Muito obrigado. Atenção 340. Oi, Salvador, Guardião 01. Autorizado aproximação para o pátio 4 graus, reporte 3 milhas, avião 01. Intendente autorizado aproximação direto para o pátio do Graé, informará 3 milhas, avião 01. Firmo. Encerra Mike, prossiga. Ô, Funas, o 340 para a mandada EPTA. Gente, então a Pátio que está estacionado? Tá, da EPTA, da Pátio 5. Bela, a gente parou antes, livra rápido pro colega aí. Sim. Então, 3454 após pouso da aeronave companhia, condição final ali, mantém preparando-se para decolagem. A aeronave na final ali, mantém, então 3454. Aguarde cópia ao seu Vitor Juliette. Aguarde cópia. Vou parar pro seu Arthur. Guarde ao seu Vitor. O Salvador está 3859. Autorizado aproximação, pátio 4, vento 170, correção, vento 270 graus, 109, reporte solo controlado. Autorizado, pátio do Traé, tomará no pátio controlado, 109. 3454, autorizado a colar, pista 18, vento 270 graus, 109. A linha de cola 28, 3454, do tráfego na cabeceira é um helicóptero? Afirmo, pousa pátio 4, direita do eixo, entra para a sua decolagem. Até 1.000 pés. É a dúzia, pousa Salvador, guarde o Alberto. Continua a aproximação, guarde pista livre, forma pista open, toda extensão. Gente, aguardando. 3620, foi. Tá, 350 agora. Chame solo 121.9, solo foi 07. É. Guardião 02? Guardião 02, estou aí. Está em Itapuã, com o setor de torcida para o Pacto Brasil. Gente, mantenha a resposta para o Itapuã, Guardião 02. Já em Itapuã. Mantenha o setor, Guardião 02. Mantenha o setor, Guardião 02. 344, decolou 08, é um controle 119.35. Controle 109.35, fala que tem pastas aí na cabeceira 10. Confirmando cabeça, sobre a cabeceira 10, sim? Gente, obrigado pela informação. Obrigado. 154. Cheque 3 autorizado, pouso pista 28, vento 270, grau 089. Teve pouso, trem embaixo travado, 549. Ah, vai cruzar 1500. Bonito 2454, contato radar, vigilância, suba nível 330, saída Aron, transição Melim. Ah, o 330-3454. Acho que o senhor é a mãe que forma a Rádio Rebelde, saída? 2, autorizado a aproximação direta, pátio Graé, vento 270 graus, 08 nós. Cedo autorizado a aproximar direto para o pátio Graé, Guardião 02. Guardião 01, confirme solo controle. 3663, vou me chamar. Controle Salvador, tá 3454, licita magnética 040 para evitar formação à esquerda. Livre desvios, vai precisar por quantas milhas? 3454. Vigilância, Salvador 340, por favor, confirma. Confirma o nível pretendido? 330. 330, saída prevista para uma transição Melim, aguarde cópia. Alô, Melim, 7-2-6. 5414, seu solo foi 1-0, livre à esquerda, mantenha a posição antes do ataque serial, fechamos o solo em 1-2-1, décimo 9. Mantenha antes da alfa, chama 2-9, tripe. A 3663, após a bala, vou aproximar. Salvador, trip 5414 na Delta. 54 no quadro, táxi via Alfa Kilo Pátio 3, chama para ingresso pátio principal. Alfa Kilo Pátio 3, chamará para ingresso pátio principal, trip. 0.07, vamos lá no solo controlado, Guardião 02. Para o táxi, o gol 1397, 110 a bordo, 2 horas e 35, alterna Aracaju. 1-0 a bordo, altímetro 019, táxi via Índia e Alfa, antes da Golf. Chame torre 118, decimal 612, 1397. Táxi 28, Índia, Alfa, antes da Golf, torre 186, o gol 1397. Após a decolagem da 28, mantém proa até 2.000 pés. Após a decolagem da 28, mantém proa 2.000 pés, o gol 397. Ok, terminamos os desvios. Pode voar pro de Melling? Chame o centro agora, na frequência 1.26.85, até 1.25.45. Solicite direto ao centro, está na área do centro, ok? 2.085, alterna 5454, então 3454. Para ingresso no pátio principal, 5414. 5414, táxi via pátio 3, pátio principal, 1-4 da remota. Remoto 14-5404. Oscar Serra Mike, pronto para cópia? Oscar Serra Mike? Oscar Serra Mike, autorizado Furnas, nível 340, via Upper Whisky 58. Saída é essa, decola da ONU 7, curva direita, controle ONU, ONU 9, decimal 35, aciona 5065, coteja. Furnas 340, Upper Whisky 58, saída elétrica, 1935, controle 5065, transponder Oscar Serra Mike. Transponder 5065. Ativo. Oscar Serra Mike, cotejamento correto, para acionamento chimitorre 198 decimal 6, informa o POB. 09 de POB, aí chama torre Oscar Serra Mike. Eficiente, chimitorre 198 decimal 6, bom voo. Tá, bom. Tá, bom dia, compatão, Oscar Serra Mike. Oscar Serra Mike, parte 5, livre acionamento, reporte táxi. Tá todo pro táxi, Oscar Serra Mike. Livre táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Só para ingresso, mais. 3859, autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, 3859. Versão 7, Oscar Serra Mike. Oscar Serra Mike, confirme o pátio. Tá no andar da UBTA, vai ingresso para ingresso 17. Sente, Oscar Serra Mike, alinha e mantém, cabeceira 17. Alinha e mantém, Mike. Bom dia, prossiga a descida, corrijo. Mantenha o 085, reporte ingressando no litoral. Hoje em Salvador é 1019, operação é visual. Afirmativo, dentro de 10 ações tem condições de descer para o 045. A intenção é passar dos pontes, ingressar dos corredores na posição pré do forte para se enquadrar no nosso do corredor. Fala 544. Gente, caso você prefira, você pode voar direto então para Praia do Forte, para ingressar no Corredor Forte, o 6544. Afirma que vai voar direto, 44. Afirma, chame para liberar o nível 085. Acione identificação, força aérea 6544. Identificou 55 metros, já está no ideal, já para liberar o 085, 6544. 06544, contato radar 78 milhas nordeste, vigilância, desce para o nível 045 em condições visuais. Vai descer o 544045. Juliette. Patango Oscar Serra Mike, livre decolagem, pista 17, vento 280 graus com 11 nós. Porra, 260, controle 1935. 397, está próximo do ponto operador 28. Centigono 397, mantém o ponto de espera da Golf. Vai manter o ponto de espera na Golf 1397, tá bom. Sua identificação, está autorizado via chegada CARI, para 2000 pés, ajuste no 099. 2000 CARI 319, 260. Centigono 260, vigilância radar, reporte estabilizado em LS Zulu, está autorizado o procedimento. Após o procedimento, intercepto do Zulu, tá livre, vão 260. A 3196, vigilância 370, agora chegada em área, reporte para destino. A Mike decola de Salvador, ao 19, chama o controle, 119, décimo 35. Olá, César, bom dia. Controle, bom dia, Papa Tomás, Café Mike. Bom dia, Café Mike, contato radar vigilância, super nível 340, saiu da Eletro. Saiu da Eletro, Café Mike. A Mike está curvando à esquerda, confirma. Matheus. 397. Alinha e mantém cabeceira 28. 38 no 397, tá bom. Bordo, altímetro 1019, táxi via Juliette Alfa, antes da Golf, chame torre 18, sinal 6, bom voo. Juliette Alfa, antes da Golf, 186, 338, sinal 9, obrigado. E proa de Eval, Office Ramais. Faz o voo, voo de Eval, Mike. De 59, após decolagem, mantém proa até 2 mil pés. Oi, senhor. A mantém proa até 2 mil, 3859. Informação está aguardando devido ao tráfego que decolou anteriormente e com curva à esquerda. Paciente, 1397, levou. Vitor Juliette, pronto para a cópia? Alfa Vitor Juliette, autorizado IPAU, 1000 pés após o farol, até o farol da barra, após 065, correto, disponível. Decola da 17. Curva direita, corredor axé, controle 119, decimal 35, aciona 5066, coteja.